Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast. Uma história podcast, tal. Ficou muito ruim essa, né? Ficou. Eu sou Marcos Angelo do Mal, na companhia de Eduardo Rugman Corso. O cemitério 1, porra, que nome bonito. É, Maverick, Estrela da Morte, Hamilton. Cara, deu branco. A referência está depois que comigo, eu falei Rogue eu como um cemitério. Não, peraí. A referência está comigo, eu sou um com a referência. E Renan K2 Miura. Ai, ai, eu quero uma arma. Eu quero uma arma. Boa, boa. Se ele pode ter, por que eu não posso? Por quê? Você sabe qual é a possibilidade dela ela atirar em você, né? Muito maior do que ele. Muito alto. É. Porque estamos reunidos hoje para falar de um dos maiores sucessos, de um dos melhores filmes desse ano de merda que foi em 2016, né? Realmente. Rogue One, Uma História, Star Wars. Dois filmes que foram, para mim, grandíssimas surpresas. Três, né? Vamos pôr o episódio 7, mas Rogue One e Doutor Estranho, que é Vingadores Era de Ultron, que eu não me empolgava com filme nenhum. Eu assisti e falava, legal esse filme. Mas empolgar mesmo, foi agora no finalzinho com o Doutor Estranho e Rogue One, né, Dudu Corso? Também, que pode estar a gente divertir com o filme, cara, ser bom. Mesmo que os outros não gostem, cada um tem um gosto. E um filme que... Muito bom, é Corso. Um filme que sem Corso saber... É igual, Corso. Desculpa, um filme que sem saber fez uma das maiores homenagens possíveis a uma pessoa que nos deixou, infelizmente. É verdade. Então, antes de mais nada, nós vamos ali rapidinho. Mas fica algo que nunca ninguém fez no podcast: um minuto de silêncio por Carrie Fisher. E voltamos já. Até o nome da atriz, quando vai homenagear, ele erra. É Fisher, não Fish. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Ouvindo o podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. A Disney, meu amigo Maverick, estava quase metendo pé no buraco, né? Segundo as más línguas. Entrando num problema financeiro aí, na crise mundial, que afeta todo mundo. Isso eu li, tá? Eu não tô analisando merda nenhuma. Aí alguém disse assim, tem uns filmes aí, que a galera gosta. Chamado Star Wars aí, já ouviu falar? Relança um filme aí, cara. Eu não sei onde você acha que ela tá... Calma aí. Eu não sei onde você acha que ela tá enfiando o pé no buraco. Na verdade... Tá louco? Com a Marvel. Olha só. Na verdade, então, fazendo dinheiro pra caralho pra ela. Ela comprou muito a antes Marvel de... e a franquia Star Wars. Se ela comprar Star Trek, aí ela vai falir, né? Porque se ela não tem dinheiro e comprou as duas, pra puta que pariu. Né? Mas o que acontece é o seguinte: comprou pra reerguer. Bom, eu não sei porque eu li isso em algum lugar. Também não me aprofundei, né? Não me importei com nada. Pra mim, porque tá errado, porque já tá ganhando mó grana, cara, fazendo, tipo, os filmes adaptados das desenhos pra live action, meu. Tá ganhando uma grana já. Ah, mas isso também já era. Foi, isso aí já foi quase lá depois da compra da a Marvel. Da Star Wars. Bom. Mas foi, após a compra da Marvel também, né? Nem tanto. O que importa é que. A Disney não tá errando em nada. Ela não conseguiu errar nem no desenho animado do. Do. Ai, meu Deus. O Rebels tá sensacional. A segunda temporada foi genial. O único erro da Disney é o Aviões. Isso, 1 e 2. Ele tem 2. Bom, nós estamos falando então de Rogue One, uma história Star Wars, em inglês aí pra você, ô Renan. Rogue One The Star Wars History. Aí pra você ver. Né? o Rogue One. Do diretor Gareth Edwards, de Godzilla, filme que o Magari detesta, mas que eu acho fantástico. Ou genial, né? Magari é o coço bizarro. É o hater. O roteiro é de. Fala. É o anticoço. É o anticoço, é. O roteiro é de Chris Welch, de Cinderela. Tony Gilroy, da série Barney. Barney, né? Quem se importa? Todo mundo, cara. Filmaço. Ah, eu nunca vi, eu não tenho interesse nenhum, sabe? De ver Barney. Pode ver que é muito bom. Bom demais. É que é bom tipo. É bom tipo genial ou é bom bom? Não, é muito bom. Muito é bom, xibom, xibom, bom, bom. É. Boa definição. Eu não coloco como genial, porque não, realmente não é genial, mas ele é muito bom. Muito. Toda vez Sim. que eu tenho aqui, inclusive, eu assisto de vez em quando. Bom. Os atores então de Rogue One, nós temos Felicity Jones, que é Joy Erson, na teoria de tudo, o filme que eu tô tentando assistir. Jim Erson, que Joy Erson. É, Joel Erson, né? A teoria de tudo. Diego Luna. Jim. Diego Luna, que faz Cassian Andor, A Herança de Sangue. Se alguém quiser comentar algum desses filmes aqui, é só falar, porque eu não, até agora, né, tô. Herança de Sangue do meu Gibson, que vale a pena gravar no futuro aqui. Tu esqueceu o Inferno da Felicity. Eu não esqueci, o Coço esqueceu, na verdade. Eu só ponho o filme pra não encher a pauta, senão ferrou. É, Alan. Alan Tudyk, de. Que é o K. Meu Deus, é o K, né? K2. K2, S.O. Posso falar K2? É o K, pronto. Fala K2. É K. K2. K2, S.O. Trumbo, Lista Negra. Não é K9, é K2. K2. Pronto. K9. Trumbo, Lista Negra. Assim como C3PO, você pode... Que é Trumbo, Lista Negra? O R2. Renan, nós já passamos dessa, Renan. Que? Trumbo é o cara... É sobre o cara que escreveu Spartacus, o filme do... Bem clássico, cara. É filmaço, eu gosto muito dele. É um filme sobre um cara que fez um filme. Não, na verdade é roteirista que é chamado de comunista, ele foi preso, daí foi proibido de escrever roteiro. Ele escreveu roteiro pra um estúdio bem vagabundo do mundo, que até Oscar com eles, com pseudônimo. Senão ele ia ser preso, cara. Ele fez tipo uma quadrilha do meio lá pra escrever roteiros. Muito bom. Fala pseudônimo. Pseudônimo. Pseudônimo. Você confundiu. Fala pro seu dó. Agora, Marcos, fala qualquer coisa. Ah, não é assim, né? Enfim, pseudônimo. É, pseudônimo. Tony Yen, que eu acho o cara fantástico, né? Que é o Chihut. Ai, meu Deus. Chihut. É, fala Chihut de novo. Chihut. É. De novo. Da série Ip Man, filme oriental, se não me engano. Ip Man. Isso. Ip Man, ok. Segue na pauta aí, ô Renan, que eu cansei de falar inglês. Você me deixa com o chinês, né? É. É, com o Wen Jiang, que fez o Base Malbus, que também fez do filme Guerreiros do Céu e da Terra, que eu nunca vi. Que deve ser filme da sessão. O... É o B da sessão da tarde, né? Isso aí. Não, Guerreiros do Céu e da Terra é bom. Não, mas não quer dizer que não seja da sessão da tarde. Não, mas eu não vejo televisão há mais 10 anos. Calma aí, é filme de sessão da tarde ou da sessão kickboxer? Kickboxer com efeitos visuais. Exato. Mas interessante, ficou interessante. Sim. Temos também o Ben Mendelsohn, que fez o Orson Krennic, o vilão. que ele estava em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e eu não lembro dele no filme. Enfim. Pra tu ver como ele é marcante, né? É secundário, secundário. Enfim. Na verdade, esse Guy é um dos Harry... vilões mais vagabundos de filme, né? Tipo assim, ele é um vilão bem mais ou menos. Né? Tadinho. Bem, ele é um vilão o Guy tão, Harry... bom, tão bom que é ruim. De qualquer jeito, temos também o Guy Henry, que fez. Ele foi dublê de corpo para eles fazerem o governador Tarkin recriarem de novo. Esqueci o nome do ator do Tarkin antigo. Ai, cara, porra. Também me nome pergunta. É, que devia estar na pauta? Não, porque tá sem pauta. Mas... Nada que o Google não nos diga. É o Glenn Moff. Não, esse é o nome. Não, o Peter Cushing. Cushing, Peter Cushing. Isso. É. Que basicamente ele foi dublê de corpo, onde eles basicamente reconstruíram o Peter Cushing para fazer o governador Tarkin novamente. E ficou bom. O rosto dele foi feito em computador. Dá pra ver que é fake, mas fazer o quê? Mas ficou bom, viu? Foda, né? Ficou bom, ficou bom. Rapá, e o nome dele completo é Grand Moff Tarkin. Não, Grand Moff é o título dele. É. Que é o governador. É, governador Tarkin. É. Eu tô falando, se você puxar e pedir o nome dele, ele te dá o nome dele como Grand Moff Tarkin. Ele não tem nome. Will é Hoof Tarkin. Hã? Will Hoof Tarkin. Deixa eu procurar nome. Aqui. Will Hoof. É. É que tá aqui, né? Na... Ah, é tá, o agora que apareceu. O Google me mostra. Tá. É o meu Google. Tá bom, agora tá bom, gente. Tá bom. Nascido 67 anos antes da Batalha de Yavin. 18 horas antes da Batalha de Yavin, episódio 3. Não, 4. Tá, e aí? E ele é de Naboo. Ô, Renan, vai, Renan! Sim, ele é de Naboo. Bom, também temos o Forest Whitaker, que fez o Saul Guerrera. E é, que estava em busca implacável 3. Que, eu que não é tipo o Darth Vader do bem, né? Do bem, né? Extremista, extremista. Dando já spoiler, que todo mundo já sabe, a história dele vai ser contada agora na terceira temporada do Rebels. É, a história dele como como rebelde, né? Porque ele já apareceu no Clone Wars. Afinal. Sim, mas e, não também... deram muita entrada, né? Eu não vi Clone Wars. Sim, é só pra... Clone Wars é bom. Ainda bem que não deram entrada, viu? Ufa. Bom, de qualquer jeito, também continuando, temos Riz Ahmed, que interpretou Bold Rook, que é o piloto, se não me engano, né, e participou de O Abutre anteriormente. Muito bom, e por muito fim, bom. Da galera toda principal, temos Mads Mikkelsen. Mikkelsen, eu não sei falar esse nome, foda-se. Que fez o Galen Erso. Que e também que... participou eu não tenho tempo a cara de Doutor Estranho. Eu não tenho a cara de nazista, esse cara. Né? Não tem um jeitão de nazista. Tem que ter, né? Afinal, o Império... Entendi. E europeu, né? Tem essa cara mesmo. É. O Império é o nazismo descrito ali, cara. Porra, cara. Ah, ele não. É o vilão do Doutor Estranho, é verdade. Sim, isso. Não parece, né? Você olha os dois, assim, de um do lado do outro. Você tem que ficar olhando os detalhes, né? É muito, são muito diferentes os papéis. A né? Postura é outra, né? Completamente, é. Dudu, sim. E o que gastou e o que ganhou essa super produção megalomaníaca? Ó, até dia 3 do 1 de 2017, tô datando aqui. Ele custou 200 milhões. Estados Unidos rendeu 440. No mundo, 361. E deu 800 milhões por enquanto. Se for passar 1 bilhão, assim acho que passa, meu. Okay. Mas tem que esperar. Ok, antes de mais nada, dizem as más línguas que Rogue One é o primeiro spin-off de Star Wars. Não é, temos ainda Caravana da Coragem, né? Querendo ou não, quer você goste, quer não, Rogue One não é o primeiro spin-off do universo expandido de Star Wars. Na verdade é o terceiro, né? Qual que é o segundo? É o terceiro, porque tem Caravana tem da Coragem. Tem dois Caravana da Coragem. O segundo tem um outro nome que eu não lembro agora. É, também. Ah, mas conta como um projeto, não, né? Dois... Não, são dois diferentes. Ah, entendi. Dudu, tem mais alguma curiosidade aí que você quer ressaltar? Tem que lembrar que esse filme não vai ter continuação, que tá aqui, acabou, cara. Não, continuação é o episódio 4. Né? Ele já teve 77. Tem uma continuação. É. Já teve uma continuação. Ele é o único filme que você vai no cinema, assiste, nossa, filme novo, você foi lá, assistiu. filme, história completamente nova, chega em casa e vê a continuação. É verdade, é verdade. Então, assim, para enaltecer, enaltecer não é essa palavra, mas vamos lá, em ordem de lançamento, episódio 3, 4 e 5, não, episódio 3, 5 e 6, 1, 2, 3, em ordem de lançamento, né? 3, 4, 5 e 6. Ah, caralho, desculpa, aí, 6, 6, 6. Vamos lá. Não. É Mavi, fala. Então, só pra tu ficar satisfeito, Caravana da Coragem, uma aventura em uma aventura dos Yuks, e Caravana da Coragem 2 é a Batalha de Endor. Ah, muito bom. Agora eu vou, agora vai, não hein? Não nada hein? Minha vida. Não. E tem especial de Natal horroroso também. E ordem de lançamento 4, 5 e 6, 1, 2, 3, episódio 7, Rogue One. Tá faltando alguém? Não, vou te corrigir. Em ordem de lançamento, tá? 4, 5 e 6, episódio 7 e Rogue One. É a ordem de lançamento correta. Ah, não vem com essa, não. Palhaçada. Agora em ordem cronológica. Agora em ordem cronológica, episódio 1, 2 e 3, Rogue One, 4, 5 e 6 e 7, ok? Não, em ordem cronológica, episódio 1, 2, a série de Clone Wars, né, 3, episódio 3. Muito bom. A série de Rebels, Rogue One. Eu acho que mais episódio confuso. 4, 5, acho 6. Que mais confuso que a saga Star Wars é a saga X-Men, né, cara? Puta que pariu, aí ferrou. X-Men esquece. Não, tem Star Trek também, que não é muito... Não dá. Renan, o que você achou quando você ouviu a notícia, então, de, porra, o spin-off, mais um spin-off de Star Wars? Ficou empolgado, falou, não vou me empolgar porque vai vir merda. Quanto mais, melhor. Quanto mais melhor, entendi. E concordo. Pode mandar tudo, quanto mais, melhor. Concorda, Maverick? Tinha gênero, número e degrau. Eu, na verdade, não é que eu não tava nem aí pro filme, mas tipo assim, eu não busquei notícia, sabe? Não tava empolgado, de repente eu tava lá no cinema assistindo, sabe? Tipo, foi um negócio bem assim. É, não queria ir não, ficou falando pra mim que não ia ver e esperar sair pra depois ver. Na verdade, o que é que acontece? Eu tinha uma escolha, ou eu vi o Doutor Estranho ou eu vi o Rogue One. Eu escolhi o Doutor Estranho e não me arrependo, só que aí na semana seguinte surgiu a grana, a gente foi ver o Rogue One. Entendeu? É. Tipo assim, mas aqui é. Você viu o Doutor Estranho? Ele. Não entendi, o eu vi os dois. Não, eu só vi dois filmes esse eu ano não. Na minha vida. Esse ano passado eu só vi dois filmes: Star Trek e Star Wars, pra mim. Meu amigo Eduardo Couso, pra você, qual é o ponto alto de Rogue One, uma história Star Wars? Na verdade é a história, porque os personagens não são tão explorados, como bem explorados como deveriam, né? Vai comprar com One Piece, que tem não sei quantos episódios pra falar do passado de todo mundo, mas o que importa é que você tá lá, tá, o filme é história interessante, o filme muito bem feito, cara, e você tá lá assistindo, tem o fanservice que eu adoro, meu, tem gente que detesta, fica xingando, fanservice é coisa de idiotas, que lá, eu gosto, cara. Eu sou fã, eu quero saber isso que eu falo aí. Posso fazer uma vírgula, Dudu? Bom. Eu tava lendo. Esse dia eu tava. Parafraseando o Érico Borgo, né? Exatamente. Esse dia eu tava caçando links que apontam para o Nerdópolis, Dudu, e achei uma matéria no qual um ouvinte indicava o nosso podcast, né? E aí ele dizia assim na matéria que o que ele mais gostava em nós era o fanservice. Que era o fato da gente fazer enquete, perguntar. E sempre que a gente perguntava pro ouvinte o que, que ele queria e o ouvinte falava, a gente fazia. Sim. Que é uma vez a gente fez o filme do Beatles, lembra? Sim, Across the Universe. É, então assim, ele falou que o melhor do Nerdópolis é o fanservice. Sabe, você vê, Renan? Né? Muito bom. Mas Renan, concordo. Fanservice em Rogue One. Onde tem fanservice em Rogue One? Ou Rogue One, né? Só o filme todo. Ô, Maverick, pra você, qual que é o melhor momento, o ponto alto do Rogue One? Cara, Darth Vader. Boa. Cara, não tem como. Puta merda, quando entra... Cara, até o Marcelo Reina, eu gravei com eles um ao vivo do Tio Rudy sobre o Rogue One. E foi o que ele falou, cara, o Vader podia ter dado o push... Né? E estourado o coração de todos aqueles rebeldes numa porrada só, E pronto, os caras não teriam sofrido nem nada. Não! Ele resolveu cortar todo mundo no meio, esmagar o cara no teto, enfiar o sabre através da porta. Da hora! Cara, puta! Mas você sabe por que que é isso, o Marvel? Aqui, cara, é a zona. Não. Aqui é a zona de spoiler, né? É, a gente vem de uma cena aí muito. Que não que jogou o filme pra baixo no sentido. É. Ai, como é que é a palavra? Ruim. É, não que deixou o filme ruim. É, qualidade, né? A gente veio de um final ali, que é a cena da praia, né? Mas não é que caiu a qualidade do filme, mas a cena é muito pra baixo. Deixou todo mundo deprimido. Exatamente. Tecnicamente. Sim. Isso. Né? Você, só que você acompanhou a história de todo mundo ali, né? Então. Por mais que você não tenha se conectado tanto, não, não é uma coisa feliz todos os protagonistas morrerem. É. Aí o que acontece? O filme não poderia acabar com aquele sentimento, porque por melhor que o filme fosse, ia dar uma negatividade, né? E aí ele o filme não poderia acabar com aquele sentimento? Diz isso pro Império contra-ataca. É verdade. Mas aí o que acontece? Eles jogam esse dart e aí você fala, tipo, caralho, voltei. Todo o filme de novo. Não é isso, Tom. Eu já fui. Sim. Quem é fã de Guerra nas Estrelas sabia que ia morrer todo mundo. Não tô falando que não sabia. Filme que é dito no episódio 6 que todos os boterianos teriam morrido naquela ação. Exatamente. Porra. É, isso aí. Né? A senadora fala isso. A minha filha chorou, meu filho ficou super emocionado. O Cícero chorou. Todo mundo entrou em desespero dentro do cinema com aquilo. Eu chorei, mesmo sabendo. Eu fui pro cinema sabendo, vai morrer todo mundo. Eu não vou ver mais ninguém desse em nenhum outro filme. Principalmente porque o próximo filme é A Nova Esperança. Eu nem sabia que eles iam colar tanto um filme no outro. Agora, nossa, muito. Cara, é questão de horas essas diferenças. Isso, como é que tu explica um cinema inteiro levantando e entrando em frenesi com o vilão exterminando os mocinhos? Mas é exatamente, Merv, porque o Dart é. Ali você vê que também a rebelião não é tão mocinho assim, né? Então. E tal, mas porra, meu. Mas é o que você vê, o Darth Vader, ele, qualquer momento da história que ele aparecer, ele vai levantar o público. Principalmente se ele estiver usando a capacidade máxima dele. Mas eu acho que escolheram esse momento pra ele aparecer, logo depois ali da merda toda, independente se eu souber, porque eu também sabia, né? Mas assim você fica, caralho, meu, que final, Darth Vader! Sabe, tipo. Né, Renan? E tem outro, mas, né? Todo mundo falou do Kylo Ren segurando a porra do blaster, né? Um tempão. O Vader segurou o blaster na mão e depois dele mandar dois pra casa do cacete, ele jogou o blaster em outra pessoa. Ele ficou com o blaster na mão. Vai tomar aonde ele quiser. Ele segurou o blaster na mão. Cara, essa cena foi pra explicar o Kylo Ren. Isso, 5 minutos de Vader valeu muito mais que 3 filmes com Kylo Ren. Pode botar mais 2 filmes com Kylo Ren pra mim. É que a gente tem que falar, né? O Darth Vader, ele é a figura de vilão mais imponente de toda a cultura nerd. Não tem outro vilão que consiga. É muito icônico, cara. Na verdade, toda a cultura do cinema em si, não só nerd, né? É, teve no final de 99 pra 2000, teve aquela eleição do maior vilão de todos os tempos, né? Da cultura pop. E o Vader ganhou em primeiro lugar. Em segundo lugar, bem distante, veio o Coringa, né? Quer dizer, o Vader, ele é tão marcante que ele venceu o próprio Coringa, que é o vilão perfeito também. É que tem aquele negócio, né? O Darth Vader é a imagem. Tipo, o Coringa é a ação. Sim. A imagem é muito maior do que a ação. Afinal, uma imagem vale por mil palavras, né? Com certeza. Na verdade, olha, se a gente põe em contexto, Renan, pra não entendedores, o Darth Vader, Dudu, ele tem uma mística, vamos dizer assim, muito maior do que a do Batman. Vamos dizer assim, dentro de cada universo, se você falar o Batman está vindo ou o Darth Vader está vindo, as pessoas tremem ainda mais com o Darth Vader chegando. É que ele tem poder que é mais que o humano possa ter de tecnologia, né? Mas não é nem só a questão do poder, eu acho que é a pessoa do Darth Vader, eu acho que ela, ele causa mais temor do que alguns outros vilões. Sim, ele é mal feito pica-pau. E nessa cena eles explicaram o porquê que o Darth Vader era tão temido. Porque no episódio 4, quando começa o episódio 4, a gente vê todo mundo tremendo de medo. Todo mundo, meu Deus, é o Vader, é o Vader, é o Vader. Mas a gente não sabe porquê. Entra o cara, monte de Stormtrooper, ele vai lá, tudo bem. Ele levanta o cara a 2 metros de altura, com um braço, estrangula o cara, joga o cara pro lado. Tá, e aí? Mas aí eu achei, ó. Ali você entende o porquê que o nego tem medo do Darth Vader. Mas eu achei muito bem amarrado, assim, pra mim, dois pontos altos do filme, Dudu. Primeiro é que, de todos os filmes, até eu gosto um pouco do episódio 3, que o pessoal pega no pé por causa disso. Mas de todos os filmes, esse é o que mais tem o peso de uma guerra, realmente. A terra ali, o sufoco, a correria, sabe? O uso da a câmera que o diretor escolheu dá uma impressão de uma guerra, mesmo com os mesmos elementos de todos. Porque, assim, geralmente uma batalha em Star Wars, ela é muito aberta, né, Maverick? Ela é muito de longe, ela é muito, sabe, mostrando as coisas acontecendo. No caso do Rogue One, eram as coisas de perto. Você tava na batalha. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um filme, não tem nada a ver, mas que a técnica é a mesma, o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, sabe? Uhum. Quem disse que não tem nada a ver? Na verdade, ele tem tudo a ver. Guerra é igual, tanto em qualquer planeta, assim. Né? Sim, tem várias cenas ali que são, você remete ao Soldado Ryan. Como também na praia, né? Na praia, até o próprio Godzilla na praia. Na hora que o cara dá aquele tiro de bazuca no AT-AT, o AT-AT tá aquela virada pro lado, aí todo mundo no cinema, ih, o AT-AT vai cair. Aí o AT-AT olha de volta assim, e o cara, aquela cara de fudeu. E é que tá de baixo pra cima. É a mesma coisa que eles fizeram com o Godzilla. O Grant aí, ele sabe tratar com gigantes, né? Eu acho que ele poderia até ter abusado um pouco mais aí dos robôs, mas acho que não ficou ruim também. Não ficou. E outra, ele utilizou técnicas para que a filmagem ficasse bem parecida com a filmagem antiga. Uhum. Você vê as naves sacudindo, a aparência de stop motion dos AT-ATs, entendeu? A movimentação das naves, apesar das X-Wing estarem maravilhosas, lindas no filme, você vê aquele negócio meio ainda. Parece que é uma miniatura sendo movida o tempo inteiro. Porra, ficou sensacional, cara. E olha, Nem parece ter uma diferença tanta de idade, cara. Isso fizeram, parece encaixado no mesmo setinho. Parece que é a mesma idade, que as naves são bem parecidas. Sim. E não exageraram no CGI pra ficar mal feito, sabe? Isso que eu achei legal. A única coisa que eu achei assim meio coisa foi que em episódio 4 o Destroyer já tá bem usado. E ali ele aparece muito novinho. Entendi. A batalha espacial sobre o céu. Como é que é o nome do planeta, Merck? Ai, meu Deus, esqueci agora. Os Destroyers, né? Porque assim, o Star Wars pode acontecer o que acontecer durante o filme. Mas os 20 minutos finais a gente já sabe que vai ter um. Porque senão não seria Star Wars, né? Não seria Guerra nas Estrelas. Vai juntar uma galera dos rebeldes, a galera da República, ou do dependente aí da época, né? Ou da. Como é? É a República, tem. Cara, quem que são os remanescentes lá da República? Não, tem a República, os rebeldes são controlados pelo Congresso. Na verdade, tem várias facções em Star Wars, né? Sim. Mas assim, sempre a maioria das facções vão entrar em conflito nos minutos finais, e é aí que você vê realmente a guerra. E aí você vê lá sobre o planeta, porque os rebeldes, a ideia é, se você não entendeu ainda, os rebeldes estão indo buscar os planos da Estrela da Morte para entregar, né? Para que aquela arma super poderosa fosse destruída, a arma do Darth Vader, né? A Estrela da Morte tão famosa. E aí, uhum, nesse planeta, o planeta é fechado, né? Sempre mostrando aí o avanço da tecnologia no universo Star Wars. Escudo protetor, né? É, tem um escudo protetor. Uhum. E aí começa a batalha embaixo, você fala, beleza, batalha embaixo. E começa a batalha em cima. Chegar. Quando tem uma parte que falam pra senadora assim: ah, eles estão lá no planeta, né? Eles não deveriam ter ido, mas eles estão lá. E cadê o capitão da tropa? Não, já foi, já era, tá ligado? Você fala, é agora. Aí começa a juntar. Tchum, tchum, tchum, mano. A batalha espacial desse filme é simplesmente fantástica. Ah, caralho. Muito bom, muito bom. Mas. É bom demais, é tudo pertinho, né? A guerra tá bem pertinho das naves gigantes, mas. Isso eu achei legal. Ele destrói abrindo um rombo no escudo, eu falei, isso é fantástico. Eu adoro uma nave batendo em outra, até no Star Trek Nemesis, que tem uma Enterprise batendo uma nave, eu fiquei, ah, adoro essas coisas, apesar da destruição de uma nave que eu amo, cara, mas acho muito louco, adoro isso. Agora vocês viram. Eles usam uma fragata pra jogar uma nave sobre a outra. Eles usam. Agora vocês viram. Eu não sei se vocês viram uma referência, Marv, porque no momento que tá lá o esqueci o nome do personagem. O negro lá. O negro, sacanagem, né? É, que tá com o inspirador também. Vocês notou o Sol Guerreiro. O Sol Guerreira. Você notou a referência ao Darth Vader? A referência do filme pra outro personagem? Quando ele faz. Tipo que ele dá aquela respirada no respirador e fala assim, mano, isso é muito Darth Vader. Inclusive até que. A Felicity olha pro respirador dele quando ele puxa o oxigênio. Inclusive eu fiquei até com medo do Darth Vader. Nesse momento eu fiquei até com medo do Darth Vader não aparecer no filme. Falei, caralho, tem referência ao Darth Vader e o Darth Vader, sabe? Ah, já tinha anunciado no trailer, então. Nunca pensei nisso. Na verdade, ali foi uma referência que. Não é ao Darth Vader, mas eu acho que foi mais ao. Todos. Todo mundo. Em qualquer canto pode-se fazer qualquer coisa pra vencer. Entendeu? Eu acho que é mais tipo assim. Eu acho que era mais pra mostrar que aquele personagem também era um pouco corrompido, talvez. Não. É porque ele é, né? É, basicamente ele não era mais humano. Uhum. É, ele também não é muito. E ele também. Ele é a favor de. Como é, meu Deus, que se fala? Não, os fins justificam os meios. Entendeu? Então ele. Foda-se se ele vai matar, se ele vai estrangular, se ele vai fazer o que for, contanto que ele vença no final. Entendeu? E tem a ideologia dele vença no final. E a galera fala que não tem do Jedi, mas tem um protótipo, né? Que eu acho que foi o Renan que falou. Que ele não é um Jedi, mas é um usuário da força, né? Foi você, Renan. Se o Yute acredita na força, ele acha que ela protege ele. E, de certo modo, ele consegue fazer umas coisas meio. Que podia levar tiro e tudo mais. Ele consegue chegar no objetivo dele, cara. Ele é um usuário da força. Muito legal. Ele não. Ele é na verdade, não usa a força porque ele é um filme de guerra. Ele não quer usar pra fazer uma coisa bem falsa, assim. Então, não usa Jedi pra ser uma coisa mais real. Ele é um usuário da força, mas não do mesmo jeito que um Jedi. Ele não realmente manipula. Ele não é um manipulador da força. Ele somente. Ele usa como fé, né? A força. É, a força na fé dele. Ele acredita tanto que funciona. Eu só não gostei muito da. Eu só não gostei muito da forma como eles foram jogados. Tipo assim, eu não vi motivação pra eles estarem na batalha. Fora que, tudo bem, todo mundo no Universal Wars tem um motivo pra lutar contra a República, né? Império. A motivação. A República dele... destruiu os Jedi e destruiu o templo que ele protegia. Né? Que é onde. É que, uhum. E que eles. Que não só que ele. O templo que ele protegia, mas que faz parte da toda a religião que ele acredita. Ferraram tudo, cara. Ele quer vingança também. Pra mim não ficou muito claro isso, entendeu? Não, é porque não precisa ficar claro, meu. Isso fica implícito, né? Eu achei. Fica totalmente implícito. Tanto ele como o companheiro dele, né? Que até o Marcelo falou, o Marcelo Reina falou que foi o casal gay do filme, né? Ele fala que é o casal gay do filme. Ideia. É porque digamos assim, a convivência dos dois, é quase um casal mesmo. É quase um casal, sim. Mas se apoia tudo mais, né? Eu achei que foi mais de irmandade, de criação, essas coisas do que. Porque o que acontece? Ele, inclusive, fala que ele é um crente na força. Ele acredita na força, tanto que ele tem um mantra mais sensacional de todos, que é a força está comigo, eu sou um com a força, a força está comigo. A força está comigo, sim, eu sou bom. Um com a força. entendeu? Que é o que o Yoda sempre disse. O Yoda sempre ensinou isso nos filmes. E ele fala que o companheiro dele, eu esqueci o nome do personagem, era mais crente do que ele, era o mais crente do templo. E ele perdeu isso tudo quando ele descobriu que os Jedi foram destruídos pelos Sith. Né? É verdade, o bicho ficou chateado mesmo. Ele deixa isso bem claro. E aí ele desiste da força. Até o final do filme, né? Até o final do filme. No final do filme ele reencontra a força, mas com a morte do amigo. Que também é aquela cena, meu irmão. Se ele não usou a força ali, eu não sei o que ele usou. Cara, até porque, ó. Você nota tiro de laser desviando dele. Tem tiro que não passa por ele. O tiro desvia dele. Ele utiliza força. E ele, tu vê então, que ele tateia no painel, ele não tateia à toa, ele já vai direto na alavanca, tá? Né? Então, ele também, você mostra que ele é um usuário da força, porque ele sente as pessoas, né? Quando a cidade é explodida, ele fala: aconteceu algo muito ruim. Uhum. Eu não sei o que é. Me fala o que é, caralho. Eu não posso ver o que é. Né? Entendi. Tipo, ele ainda não. Ele não é igual o Obi-Wan que, tipo, eu sinto que uma distúrbio na força é como se milhares de pessoas gritassem e desaparecessem ao mesmo tempo, né? Milhares de pessoas gritassem e desaparecessem e sumissem, né? Uhum. É. Ele sabe que muita gente morreu, né? E isso abalou a força. O Obi-Wan sabe, né? O Chirrut, ele não sabe. Ele tem a fé, ele utiliza a força está com ele mesmo, né? Mas ele não tem a compreensão de como funciona. Ele sabe que simplesmente que alguma coisa ruim aconteceu. E é um dos meus personagens favoritos no filme. Não, a melhor piada do filme foi a dele. Eu sei qual é. Os capuz dele. Sério, cara? Sério, eu sou sério. E falando de alívio cômico, um robô que eu achei que seria chatíssimo, né? O K, que assim. Cara, e a morte do K é muito triste também, é muito sofrida, né, cara? Putz, é muito, cara. É o primeiro, né? Primeiro. Não. Não, o primeiro é o piloto. Não, ele é o primeiro. É piloto. Não, piloto depois. Piloto depois. Qual o piloto? Porque o K morre primeiro. É, o K morre primeiro. Você falou piloto rebel, o piloto que se demandou, né? Que sim, tava levando embora. O piloto que ele morre na explosão e o K2 ainda tá lá segurando os caras. Ah, é verdade. É que não, você não tá falando do piloto principal, é do segundo piloto lá que vai entregar a mensagem pro Sol, né? Ah, sim, então. Mas o K, cara. Ele consegue ir lá. Falar, então tem que abrir o negócio, daí explode, daí joga, ele fala, ufa, daí joga uma granada lá e explode, ele é o primeiro. Do carro, meu favorito é, E foi chocante essa morte, cara, eu não esperava, meu, que fosse assim. A do carro melhor foi, eu vou com você onde você for, o comandante que mandou. Né? E ela, ó, que legal, tá, me gostou de mim, mas não. É. Muito bom. Você sabia que era eu, né? Acho que eu sabia. Não, como você sabia que era eu? Cara, eu acho que não tem quase defeito. Na verdade, esse filme eu me apeguei muito pouco a defeito, sabe? Deve ter, com certeza, se a gente for parar a pensar. Tem um monte, cara. Mas eu gostei muito das amarrações com o próximo filme, sabe, Renan? O pai da Leia, a própria Leia, embora que o pessoal tenha reclamado do CG, eu achei de uma audácia fantástica. O melhor é a explicação do defeito da Estrela da Morte, cara. Posso é a dizer, episódio 9 tem Leia CG de novo. Tem? Sim, mas ela já. Sim, ela é velha porque ela terminou o 8, mas não terminou o 9, né? É. Eu não entendi o que você falou, Dudu, da Estrela da Morte. Então, a gente. Da onde saiu aquele defeito? A gente não sabia. Esse filme explica certinho de onde que aconteceu, com a motivação pra ter aquele erro. Que não é que os gêneros erraram, que são incompetentes. É que o cara deixou mesmo isso pra ser destruído, porque não queria aquela arma. De propósito. Isso achei genial. E é um personagem muito bom também, né? Eles acabaram com a maior piada do universo Star Wars. Mas levou quase 30 anos, né? É mesmo, era piada. Por isso que fizeram esse filme mesmo, pra acabar com essa piada. Quase 50 anos, né? Ah, eu acho que não foi pra acabar com uma piada que fizeram um filme de bilhões de dólares, né, Dudu? Mas eu tô brincando, mas é um jeito legal de fazer explicação, porque todo mundo fala, ah, não tinha isso, como fizeram isso? Que porcaria de projeto é esse, cara? Mas eu tava ouvindo um cara falando, ah, mas a Estrela da Morte nova, lá o planeta novo no episódio 7, tem o mesmo erro. Quem é que fez o erro? Não mas foi o cara, que não. Tá, ninguém sabe Ninguém lembra, aliás, ou ninguém sabe, que as duas começaram a ser construídas praticamente no mesmo tempo. O problema que era do 7 era muito maior, então ela levou mais tempo. Do 6. Na verdade do é seis. Que é do 7, é do 7. Do 7. Não, a do 7 ela não tem o mesmo erro, não é o mesmo defeito. Ah, entendi. O defeito. É, mas tem o defeito. Não, é um defeito que tem. Eles atacam eles atacam parte do planeta, né? É, uma arma daquele tamanho, para utilizar a força que eles usam, ela deve ter um regulador de energia, certo? Um regulador de energia. Porra, você constrói uma arma no planeta, ela vai estar em cima do planeta. Só que não é fácil de entrar nela, entendeu? É, o cara falou isso era do Pipoca Nanquim, daí ele falou que ele não gosta do episódio 7, isso só piorou pra ele. Filho, eu estou falando agora. Não tem como Pipoca Nanquim ainda existe? 7. Tem gente que não gosta, cara. Tem gente que odeia. Ô, Dudu, Pipoca e Nanquim. Tem gente que não gosta de Star Wars. Essas existe no YouTube. Ah, só no YouTube? Só. Eu nem conheço. Olha que coisa maravilhosa. Bom, eu gostei muito do filme. Achei... Vamos lá, Renan. Achei genial. Mas na minha classificação, né? E aí eu vou deixar pros amigos responderem também. Na minha classificação fica episódio 7... Episódio 3. Eu vou dar ali uma porrada. E Rogue One. E depois um e o restante da galera. Eu não vi Rebels ainda. Vou ver pra gente gravar no futuro, Marvick. Beijo, que é muito bom. Classifique, Netflix, Marvick. Muito bom. Tem tudo no Netflix. Tem um. Não tem a terceira temporada ainda. Porque nem estreou, pô. Mas vai ter. Classifique, Marvick. Episódio 5 continua pra mim sendo melhor. Episódio 7. Rogue One, aí eles dois estão ali equiparados. Episódio 4, episódio 6, episódio 4 e Rebels. Eduardo De Corso. Lá, episódio 5, daí episódio 7, Rogue One, daí episódio, vamos lá, o 6, daí o 3, 2, 1. Ok. Renan? Todos. Todos? Tá muito bom. Eu simplesmente gosto de tudo. Não consigo. Eu pensei não que gostar, você fosse falar que era Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Duas pessoas de Natal. A gente ainda vai sentar pra falar sobre isso. Pra que o Marvel que um dia possa entender o porquê que eu gosto tanto do episódio 3. Entendeu? Que eu acho que a transformação do Anakin, embora que o ator do Anakin seja muito fraco, isso eu aceito, mas eu acho que toda a trajetória pra se tornar Darth Vader foi muito bem feita. Mas engraçado, eu gosto dele em Jump. Jump? Ele faz realmente um bom trabalho em Jump. Jump é legal, eu gosto dele. Você sabe que... Tron é legal. Você sabe que hoje... Tron eu dormi. Você sabe que hoje se você escolher um Anakin... Hoje, se fosse escolher um Anakin, seria o Zac Efron, né? é um ator melhor. É, você acha? Vai estar um remake do Baywatch, cara. O Zac Efron é muito engraçado, cara. É aquele negócio. É um ator melhor do que o... Mas é aquele negócio. Você pega um ator que nunca fez quase nada, aí simplesmente joga um dos maiores personagens da cultura pop em cima dele. Cara, o Kylo Ren é a mesma coisa. Que nem o Capitão Kirk, o novo Capitão Kirk. No primeiro filme, ele foi um bom ator, coisa e tal, mas ele não foi isso tudo. Por quê, porra? Pegaram o Capitão Kirk e deram pro cara. E aí? Mas ele conseguiu emular bem o... Sim, por quê? Porra, tu emular a... Um outro cara que era um péssimo ator? O William Shatner? É só você interpretar que nem uma porta. E olha que eu gosto do William Shatner, adoro o William Shatner como Capitão Kirk. Mas a gente tem que já é premiado, que cara, não é qualquer um, não. Ele é premiado e tudo, mas ele não é uma porta. Nicolas Cage é também cowboy é. Americano. Cowboy americano é uma porta. Entendeu? Nicolas Cage também é premiado. Não, sempre foi um canastrão foda, né? Mas eu acho um moleque lá, esqueci o nome dele agora, bem melhor do que ele. O Zac Efron. Então nessa ordem é o Shatner, o Darth Vader, o Anakin e o Zac Efron. Cara, o Zac Efron é muito engraçado. Ele tem um filme com o Robert De Niro é... Vovô, meu, não fala esse filme. Eu gostei desse filme, mas toda a lista de filme, pior filmes do mundo do ano passado, esse tá um dos primeiros. Cara, esse filme é tão bom. É tão bom, é tão engraçado. Que eu não vi. Não, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. É vovô, meu vovô, alguma coisa assim, vovôzão. Sei lá, é com. Mentira, eu vi assim. Com o De Niro, entendeu? É... Muito, tem muita putaria, é, tem muita bom. Escatologia. É tão ruim que é bom. Sabe que eu gostei do Zack nesse filme? Ele tá mais chique. Eu gosto dele. Ele é legal do Vizinho 1 e 2, cara. Vizinho também eu gosto dele. Qual? Vizinho. Vizinhos 1 e 2. Não vi os Vizinhos. Depois que ele saiu da Disney, ele ficou melhor. Tem muito filme dele que eu gosto também. Eu gosto desse ator. Muito bom. Vou reclamar. Então, pra finalizar aqui, já fugimos, né? Pra variar, senão não era Nerdópolis. A gente vai considerar então o Rogue One e dar uma nota de 1 a 5, começando então por nosso amigo quase da casa. A gente não pode assumir ainda essa responsabilidade, Renan Miura. De 1 a 5 trilogias bagunçadas, qual é a nota que você dá para Rogue One, uma história ex-Star Wars? Eu dou Império Contra-Ataca. É só pra ele parar e pensar duas vezes até. Ele vai entender. Contar essa porra, quem não sabe como é. Quem vai contar é o Dudu, ele que tem que calcular. Eu já tô contando. Não, já contou. O Dudu já contou. Quero ver se você entendeu. Eu entendi que é a numeração do filme, mas não lembro qual é, enfim. Cinco, porra. Cara, eu não classifico Star Wars por nome, é por número. Eu caí nessa merda, então é, o Rogue One pra mim vai ter nome, que virar. Número. É, o Rogue One pra mim vai ter que virar 3,5. Vamos lá, é 5, tá, meu querido? Ah, muito obrigado. É, quer considerar, Renan? Não, só quis tirar uma com a sua cara mesmo. Muito bom. Depois do momento, o Renan babaca, né? Eu já tinha anotado, só fala os números, nunca fala. Ah, você anotou, muito então, bem. Anoto. Bom, e sem contar mundo... que é legal falar assim, mas enfim. Ah, não, mas o filme é muito bom, assim. Ele tem um ritmo bom também. Apesar que todo mundo fala que o meio, ele é meio assim. O meio é meio? Né, tem uma barriguinha no meio. Eu não achei tanto. Tipo, eu não olhei pro relógio nem uma vez. Né? Eu não olhei pro relógio nem uma vez enquanto eu assisti esse filme. Isso, eu não pisquei. O filme no direito. Começo ele me deu um susto. Isso eu já falei. Ele me deu um susto. Eu pensei que fosse um filme arrastado. E de repente, bum! Na minha cara. A única coisa que eu não gostei dele foi que realmente os personagens não têm profundidade nenhuma. Entendeu? É. Você não tem uma profundidade nos personagens, você não tem um trabalho deles, entendeu? Acho que no 7 é melhor os personagens. Eles são muito eles melhor, menos cara. Personagens, são mais. Eles ainda estão sendo trabalhados. O eles não tem mais dois filmes pra ser trabalhados. Isso, eles. O 7 eles são obrigados a serem trabalhados. Não é filme único, não. É. Acabou, tchau. Isso vai ser que nem Han Solo Anthology. Se prepara. Vai, vai. Mas ia ser mais comédia do Han Solo, cara. Eu vou achar que é bem. Ô, Renan, tem mais Renan. Mas, assim, tem essa parte dos personagens, mas ela não me incomoda. Né? Por quê? Porque, assim, eles não são tão bem trabalhados, mas você ainda consegue ter um carisma por eles. Eu penso que seja pouco. Principalmente pelo T-Root e pelo K2. São os dois que me cativaram assim enormemente. Muito bom. Meu amigo Hamilton Francisco Saldanha Neto, quantas armas supremas da morte você dá para Star Wars Rogue One? Inverti? Me confundi? Segue. Não, mas eu vou fazer que nem o Miura. Vamos ver se o Eduardo pesca. Eu dou a velocidade da Millennium Falcon pra Rogue One. Olha, eu não vou nem calcular porque eu sei que isso é 5, porque você não daria nenhuma outra nota pra esse filme. Eu dei 9 no ao vivo do Tio Rude, cara. Entendi. O Dudu é 5, tá? Mudou? E por que ele mudou? Eu não entendi. Também não. Considera. É porque aqui só vai até 5, Dudu. Senão ele dava 9 de novo. Você não tá entendendo? Não. Ah, tá. É que seria 4,5, então, por isso que eu fico confuso. Ah, tá. Não, vou mudar porque O Star Wars não merece menos que esse do que olha, esse, porque na verdade é o seguinte: se no Tio Rude vai de 1 a 10 ele deu 9, aqui vai de 1 a 5 ele deu 5, então a nota aumentou. Sim. Sim. Considere, aumentou, Maverick. Aumentou porque eu fui ver de novo. Claro. Ah, aí tá. Geralmente quando eu vejo pela segunda vez qualquer filme, a nota cai, viu? Não, Star Wars, eu me arrependi de ter dado 9 no Tio Rude. Eu também, a minha cai quando eu assisto de novo. É, sempre cai porque não tem mais surpresa, eu acho. Ô, Marvel, que considerações? Eu vejo spoiler, eu não tenho surpresas. Foda-se, eu sempre vou dar uma nota mais alta. Se eu quiser. Se eu gostar do negócio. Eu posso, quantas vezes eu vi? Considerações, cara. Star Wars, o Rogue One é um prequel sem ser prequel. Ele acabou fazendo parte da trilogia, das trilogias, sem ter uma trilogia, e foi feito por um fã, né? Então não tinha como dar errado. E tinha sim. Hã? Tinha mesmo. Tinha como dar errado, sim, mas não deu. É. Tinha bastante. Não deu, mas não pelo fã que é, cara. Depois que você vê a entrevista do cara, meu irmão, não tem como dar errado. Entendeu? Ele era, digamos que ele é como eu, e conhecia bem o que aconteceu no Star Wars, em todas as. Ele conhecia o mundo, o universo expandido, essas coisas, então não tinha como dar errado. É, mas isso o George conhece mais ainda, e tem filme dele que o povo não gosta. Como é o nome mesmo do produtor do Cavaleiro Zodíaco, que eu esqueci? Produtor? O criador. Ah, você me Kurumada. É, o Kurumada e o George Lucas é a mesma coisa, né? É verdade, cara. Né? Quando outra pessoa trabalha, melhor do que quando ele mesmo faz. Veja lá no Hype Café, anime, HQ e mangá são a mesma coisa, que vocês vão entender na capa. Tem a mistura do Kurumada com o George Lucas. O Marcos lembra, né? Eu e o Arthur no podcast sobre o Cavaleiro Zodíaco, a Lost Canvas. Que é seu nome? Lost Canvas. Nossa, a gente adora Lost Canvas, é muito bom. É, a gente é o original. É. Dudu Costa. Fica muito, cara. Dudu Costa, então. Ah, já vai falar mais, Marcos? Fala. Não, é só terminar. Então. Não tinha como dar errado. E apesar de. Todo mundo tá falando que seria muito perigoso Star Wars na mão da Disney, depois do que eu vi com o que eles fizeram com Rogue One, com o episódio 7 e com as duas temporadas de Rebels. Cara, só posso fazer uma coisa: levantar e aplaudir. Ô, Merv, que a verdade é que Disney consegue melhorar até Power Rangers, cara. Você não tá entendendo? Não, não consegue. Não consegue, e Mystic Force tá aí pra provar isso. É RPM, cara. Foda pra caralho. RPM é muito bom, mas só. Você pega tudo, o RPM é o melhor de tudo que eles fizeram. Tem tipo umas 4 temporadas que é uma bosta. É. Entendi. Tá, tem o Zac Efron, conta. Hã? O Zac Efron é cria da Disney. Ah, tá. Não, eu pensei que tinha Zac Efron em Power Rangers. O quê? Devia ter, na minha opinião. Podia ter, né? Achei muito caro pra isso. Ele devia ser o Red Vermelho, o Zac Efron. Tadinho. Ricardo Vermelho. Canastrão. Fala, Renan. De qualquer jeito, o que eu queria dizer é que atualmente, basicamente, só tem fã trabalhando em Star Wars. E que sabe o que tá fazendo. Lógico. Ou seja. Menos o Jorge, né? Ele não pode se envolver. Mas ele nunca foi fã. Ele é o tá. Pai não é fã. Ele não gostou do episódio 7, mas adorou o Rogue One. Então. Pai não é fã. Ô, meu Dudu Cosso, quantos criadores... como que eu vou dizer essa assim? Quantos criadores excluídos você dá de 1 a 5 para Rogue One, uma história Star Wars? Ó, pra começar, eu ia dar 4,5, mas eu não vou dar. Porque eu vou dar 5, cara. Muito bom. Só pra constar pro ouvinte. Desculpa, Dudu. Só pra constar pro ouvinte que no momento que nós estamos gravando, já faz um tempo que a gente assistiu o filme. Então não é calor do momento, né, Dudu? Já faz um tempo sim. Não, eu fui ver na estreia. Eu só não revi ainda por falta de grana. É, não, que a pessoa fala assim, tá dando 5 que acabou de ver, tá empolgado. Não, eu pelo menos já faz um mês, eu acho que eu vi. Eu vi na estreia também. Eu vi na estreia na primeira sessão, inclusive, né, de 4 horas. 4 e meia. Vai lá, Dudu. Mas é por isso que eu acho que é bom gravar um tempo a mais depois que assistir, cara. Uhum. Pra não ficar com os calos no momento e ninguém encher o saco. Exatamente. Ah, a gente não liga também, então vai. Então lá, pode não ter a profundidade dos personagens, cara, mas você se importa com eles, que eles vão lá, você sabe que eles vão se sacrificar. Desculpa, vão dar a vida lá por sacrifício, cara. E não importa se você não vê a vida dele como era, o cara foi lá pra destruir essa Estrela da Morte pra não ter mais morte no universo. Mesmo se ele morresse, então não importa se o background seja ruim, o que não tenha ou não tenha. O que importa é que eles estavam lá, cara. Eles deram a vida pra lutar. Eles não queriam morrer, né? Tinha até plano pra ir embora, mas eles deram a vida. Eles podiam ter morrido, eles sabiam disso. Outros caras falam também, esse é o verdadeiro Esquadrão Suicida, que eles eram mesmo Esquadrão Suicida. Igual tem na Guerra Normal, eles eram também. Isso que é legal, essa coisa bem mais pé no chão, assim. Não, por isso que eu falei, não tem Jedi pra ficar meio mais pé no chão, apesar de ser sabe de luz, tem o Darth Vader que tem a força, assim, mas não importa. O que importa é que se a sensação é bem legal, assim, de guerra mesmo. E eu achei muito interessante, ele liga certo, ele arruma os pontos que estão meio confusos, assim. O CGI eu não achei muito legal a cara dos dois personagens lá, precisa ler meio assim. Mas eu não ligo também, fizeram de coração, cara. E a Disney não vai fazer meleca, tentou fazer meleca com a Pixar, mas é resolveram parar de fazer continuações de filmes da Pixar, né? Eu acho que estão vendo que é melhor cada um ficar no seu lugar, né? Carros não tá atrapalhar. Aí. Isso mesmo, o Carros 3, mas depois. Tá sinistro, hein? Mas depois que eles anunciaram esses. Os que estão anunciados continuação, não vai ter. Mas não vai ter mais nenhuma, esquece, cara. Não vai ter Toy Story 5, não. Vai ser até 4 que eu vou fazer agora só. Esquece. Entendi. Então isso que é legal. Eles estão trabalhando bem, cara. Eu adorei esse filme, cara. Me diverti pra caramba. Lembrei várias coisas dos filmes originais, assim. Nossa, eu achei sensacional. E pra mim o Donnie Yen é o melhor personagem, o melhor ator do filme, cara. Tá muito sensacional, cara. Eu só vou nele, já gravou o Kung Fu Killer dele aqui. Muito bom. Sensacional, bom demais. E tem que lembrar que o pessoal fica com muito medo aí, Renan, do Google dominar o mundo. Ninguém tá vendo a Disney, né? Devagarzinho aí, ó, comprando um, comprando outro, né? Então... Logo, logo ela compra o Google. Bom, para mim então, eu não vou fazer suspense, eu vou dar 5, porque é o seguinte, eu vou usar dois parâmetros aqui. A minha esposa não é fã de Star Wars, né? E ela assistiu o episódio 7, entendeu e gostou, e assistiu o Rogue One, entendeu e gostou. E nunca assistiu nenhum dos outros filmes, então eu acho que eu já dou mérito. A gente já entrou numa discussão esses tempos atrás sobre Star Trek, os filmes. O Dudu falou que era o melhor filme do ano, o Marvel também. Eu ainda continuo discordando, porque assim, Star Wars, eu vi muita gente no cinema que tava, sabe quando você tá pegando, fazendo pequenas perguntas pro parceiro do lado? Mas não são perguntas tipo assim, porra, não tô entendendo nada, é só tipo assim, ah, esse aí que é o, esse aí é a filha do Darth Vader, sabe? Tipo assim, só como é que é a palavra, gente? Só afirmando algo que ele já sabia, mas não tinha muita certeza. E eu acredito que Star Trek, não que seja um filme ruim, mas é um filme totalmente voltado para os fãs. Os fãs amam, eu vou assistir para ver. Mas eu acredito que seja um filme... O Star Trek é muito mais fanservice do que Star Wars. Então, assim, pelo fato de uma pessoa que eu sei que não é nem nerd, e ter ido ver o filme e ter gostado, e por tudo... E pelo fato de eu não notar defeitos, embora que a gente sabe que todo filme tenha, né? Mas não é, por exemplo, um Batman vs Superman que você claramente nota os defeitos. Então eu vou dar 5. E acrescento aqui que eu queria muito, muito, fora os outros spin-offs todos que vão ter, mas eu queria ver uma história com os gêmeos crianças. Alguma coisa com a trajetória deles crianças. Cara. Alguém? Ah, você queria ver o Luke lá. Ara do planeta lá. Ia ser muito divertido. Nossa, ia ser muito divertido. Ah, cara, em algum momento chato, da infância cara. Deles, alguma coisa deve ter acontecido. Principalmente na da Leia. Eu acho que vai aparecer. A da Leia, provavelmente, pode ser que tenha alguma coisa interessante. É, ela é assim. Do Luke. Eu acho que vai aparecer alguma coisa no terceiro, na terceira temporada do Rebels, porque no trailer a cena final é o Obi-Wan. Bom, hein? Velho, entendi. Entre episódio 4 e episódio 3, entendeu? Eu vou ver essa série aí. Você acompanha, Renan? Rebels? Sim. Então eu vou ver a primeira e a segunda temporada pra gente marcar um podcast. Inclusive a nave, né, a Fantasma, né, ela... Tá lá. Hã? Ela aparece no, ela no, aparece Rogue, no One. Rogue One. Quantos episódios são o Rebels? Rebels são... Tem 20 cada temporada, né? É, são 22, eu acho, isso, por temporada. 20 minutos de episódio, não é? 30. 22 minutos, mais ou menos. 30, 40. Ah, então, eu vou assistir pra gente marcar um podcast. Pode deixar, palavra. É muito palavra das... A primeira temporada você vai achar meio infantil, mas na segunda você vai entender porque que a primeira é meio infantil. Ok, palavra da salvação. Ficamos por aqui. Depois... Adoramos muito, gostamos. Espero que você veja o filme. Eu só queria falar uma coisa, por favor. O que? DC, aprende com o Rogue One o que, que é um esquadrão suicida, por favor. Muito obrigado. Não tem como, porque esquadrão suicida é aquilo desde os quadrinhos, então não é mesmo. É normal, né? Mas pelo menos a ideia de suicida é aquela, né? Não, eu sei. Ah, ideia de suicídio nunca existiu, de verdade. É verdade. Não vai aprender, não vai, não adianta. Inclusive, tem que voltar a falar da DC. A DC fica. Olha, escreve o que eu tô falando nesse programa, hein? Vai haver reboot. Eu tô te falando que vai ter reboot. Não. Cara, vai, posso te falar uma coisa? O Esquadrão Suicida do Arqueiro Verde, né? Do seriado. Sim, é do Arqueiro, tava melhor do que o do filme. Isso eu concordo plenamente, cara. Porra. Bom, vamos parar de falar do esquadrão. Vamos ficar por aqui? Só mais uma coisa. É que nem a porra daquela bosta daquele Guerra Civil. Eu acho que o Esquadrão Suicida. Acho que o Esquadrão Suicida é para o Marvel, porque o Mad Max é pra mim. Já é a segunda vez que ele cita, assim. Ele arruma um jeito de citar. Não, Mad Max, o último, eu tô contigo, já te falei. O último. É verdade isso aí. Voltamos na próxima. Abraços, vou cortar mesmo e até mais. Tchau.